de Moscou com a minha bitch pra França. Hoje tem show tipo baile de Atlanta. Vou de Moscou com a minha bitch pra França. Hoje tem show tipo baile de Atlanta. Vou de Moscou com a minha bitch pra França. Hoje tem show tipo baile de Atlanta. Vou de Moscou com a minha bitch pra França. Hoje tem show tipo baile de Atlanta. Ganhei dinheiro acreditando nisso aqui. Fazendo trap que ninguém queria ouvir. Talento foda que eu mesmo descobri. Hoje tá fácil ela dizer que amo o crime. No vale do meu double cup eu já beati quer. Quer tirar foto do meu lado, quer ser minha mulher. Duvidaram antes, hoje querem minha fé. Fazer de todos eles tão abaixo dos meus pés. Tipo baile atleta, tô juntando grana. Desfile put, show recai de lá em França. Tô russo em Moscou fazendo hit bomb. Liguei com track melhor que nem com Fanta. Olha o meu nome já marcou. Tem as pack no meu bolso comigo. Muito din que nós não acostumou. Eu larguei o trap agora faço um plan. Foca no time no main. Tudo pago bem. Sobra cor de 100. Melhoria gain. Na minha bota medusa. Mais famoso que Maluma. Tocando só tipo Luna. Só do mais caro que fuma. Oi. Que te raro do mais caro. Faço hit só com caco. Eles falaram de futuro promissor. Eu disse não, bitch, hoje eu que sou. Vou de Moscou com a minha bitch pra França. Hoje tem show tipo baile de Atlanta. Vou de Moscou com a minha bitch pra França. Hoje tem